Globo no 896, Centro Recife no 2085, no 2545. Recife 12685, 12545. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa. Sapatango Lima, Quilo Bravo, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, está livre das restrições na posição ITAP, após o ITAP Rua Duna, e reporta estabilizado no ILS aqui de Serrida, pista no 0. Lima, Quilo Bravo, para 2.000 pés. Fortuna, a bandeira estabilizada. Você pode confirmar o número da pista, por favor? Juiz em Salvador, 10, 15, o Lima aqui do Brato. Salvador, bom dia, boa noite, no meia, frente Delta. João Noite no meia, bom dia, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste na 095. 050 na Mari, gol 186, possibilidade de voar direto em TAP. E TAP da presente, 18 na meia. Direto em TAP, obrigado. Captou o localizador, senhora, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, completa a aproximação, chame a torre no 895. Obrigada, boa noite. Boa. Torre, Papa Tango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, ajuste no 095, confirma intenção de pouso, 1-0. Base pela direita, posição no 7. 7, Lima Quilo Bravo, aposte no ponto ideal para modificação do plano. Lima Quilo Bravo? Lima Quilo Bravo, prossiga. Presente, modifica, senhor. Base pela direita, pouso no 7. Presente, plano instrumento cancelado aos 5-2. Vai curvar à sua esquerda, livrando o eixo de aproximação da pista 0. Reporte, girando base, Lima Quilo Bravo. Portarei girando base, Quilo Bravo. 6, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.5, está livre das restrições na posição ITAP, e após o ITAP voa Duna, e reporte estabilizado no ILS aqui, Serrilha, pista no 0. ITAP Duna, liberado as restrições, 2015, reportará estabilizado no 8.6. Base Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 197, vento variável com 2 nós. Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo no solo 5-4, confirme o pátio. Livre táxi, eu posso livrar na pista Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, ao estacionar a frequência livre, um bom dia. 8-6, completa a aproximação, torre no 8-9-5. Confirmando 8-9-5, a torre? Afirmativo. Obrigada, já. É. Salvador, bom dia, gol 1-8-6, próximo externo. Gol no 8-6, ajuste no 0-5, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, 1-8-6. Sente gol no 8-6, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Livre pouso 1-0, gol no 8-6, graças.